Mulher guerreira, dona de casa, mãe rainha, bota o som pra tocar que a casa vai balançar. Ela acorda cedo, faz café com amor, já vai organizando com aquele bom humor. Bota a roupa pra lavar, dá banho no neném e ainda tem sorriso pra dar pra mais de 100. Tem panela no fogo, tem criança correndo, mas ela tá plena, tá tudo fluindo. Com pano na mão ela dança sambando e no ritmo da vida vai se destacando. Parabéns pra toda dona de casa, mesmo com os filhos deixa tudo em ordem. Ela é mil em uma só jornada, rainha do lar, merece o pódio. Parabéns pra toda dona de casa, com amor e garra tudo ela resolve. E ela dança, ela cuida, ela brilha, essa mulher é maravilha. Cima balança esse chão, se tem dona de casa e manda o som pro paredão. Com vassoura ou com microfone na mão, ela é estrela, é furacão. Parabéns pra toda dona de casa, mesmo com os filhos deixa tudo em ordem. Ela é mil em um só rodada, dali ou não há desce o procão. Parabéns pra toda dona de casa, mesmo com os filhos deixa tudo em ordem. Ela é mil e uma força nada, Maria Moala perante o foto. E pra mim dessa sou 600 teia tem. No mês exemplo, mapa 100, eu chio por a dia te dá. Ela em sempre quis pôr do ato. Talvez com a quando a doga de graça, peso porque a pensa tudo em ordem. É de ideia e uma só jornada, rainha do lamento. Quando a dona de casa, esse pulsinho te encha tudo e ode. Era que aí uma só jornada, rainha do lar, merece o pódio. Então vim dessa força, essa luz que ela tem, mulher de verdade, nota 100. Com estilo, coragem, aquele gingar, ela é exemplo por todo lado.